As duas décadas e meio eu volto. Como controle remoto me boto. Dou um pause no presente, rebobino meu passado que nem fita cassete. Não tô reverso e a mente não esquece. É como um livro, um arquivo vivo do Caissara, nativo, instintivo, sem distintivo. Comeback na história, tá gravado na memória. Tristezas e glórias, se lembrou o Joe com a mente slow. Aperte os cintos e vou que vou. A música é o transporte, sem passaporte. Embarque na viagem, contagem progressiva. Segundos, minutos, hora e dia, semana, mês. Ano que termina, foi no começo. Homem foi a lua, criança nasceu. Junto com os blacks, se criou e cresceu. Anos 80, hip hop se estabeleceu. Aqui estou eu, desde cedo eu sigo a saga. Na antiga, na roda do funk, era foda, não era moda. Deslizando o pé, só pra quem é. Eu, meu irmão, no meio do salão. Billy Paul, Black Time Soul, Black House, Big Black Show. Ao som do James Brown era o hino. Sapato, plataforma, o bico fino. Calça, boca de sino. A minha escola, meu ensino. Volta a fita, Joe. Lembra aí, sorria. A gente era feliz e não sabia. O tempo bom passou e nunca mais voltou. E nem vai voltar. Volta a fita, Joe. Lembra aí, sorria. A gente era feliz e não sabia. O tempo bom passou e nunca mais voltou. E nem vai voltar. Na fita lina me lembro o passado. E na gaveta tá sempre guardado. O meu gazelo de 84, por impacto. TV Record, Barro de Alencar. A gente tava lá pra ganhar. Meu campo de batalha era o Beira-Mar. Hollywood, Raiz, Praia Clube, Atlético, Drops, Burrinha. Não passava quase nada na TV. Internet nem pensar. Videocassete era luxo até pros boy. Um Indy 1000, moinho de vento. Naquele tempo era lançamento. Época da 24, início de São Bento. Cabelo solto ao vento. De Sansão, fóssil vivo. Eu sou Foxia. De Santos pra São Paulo, subia e descia. Ruas são artérias, avenida, passarela. Chovia moedas, junto com os b-boys. Pepeu, Maguila, Tatu, Silvão, Fred, eu, meu irmão. Sempre tentando hélice perfeita. Pra chegar rachando na batalha. Com a malha do meu agasalho, vermelho e branco no style. No meu laboratório, não tinha tubo nem ensaio. Inspirado por fios mitológico. É lógico, sem xerox, estilo próprio que veio do além. Eu sei bem, Jorge, tijolo e tênis. Ligava o som na Afonso Smith, muda ali Coutinho, em frente à casa do Hamiltinho. Sem grana pra passadeira, na frente do shopping improvisava. Com papelão de geladeira, praça da Independência e Mauá. Embaixo da C&A, levava a sério sem zoeira. Parecia brincadeira, tipo rouba bandeira, empina pipa, garrafão. Joga capoeira, areia branca, bola de pastinha regional. Criada por Mestre Bimba, o homem fenomenal. E no verão era legal, quando enchia a maré, mergulhava no canal. Periferia era menos violenta. Não tinha boca de pó, não tinha boca de pedra. Só o que se sentia era o cheiro da erva. Da erva, da erva. Volta a fita, Joe, lembra aí, sorria. A gente era feliz e não sabia. O tempo bom passou e nunca mais voltou. E nem vai voltar. Volta a fita, Joe, lembra aí, sorria. A gente era feliz e não sabia. O tempo bom passou e nunca mais voltou. E nem vai voltar. Volta a fita, Joe, lembra aí, sorria. A gente era feliz e não sabia. O tempo bom passou e nunca mais voltou. E nem vai voltar. Volta a fita, Joe, lembra aí, sorria. A gente era feliz e não sabia. O tempo bom passou e nunca mais voltou. E nem vai voltar.